Aqui sim toca forte. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni fio dental, postando foto na sua rede social. Cheia de ponto de quatro, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Alto-falantes Snake. Aqui, seu som toca com mais qualidade. DJ Luan, indiscutível. Nosso sucesso incomoda. Apoio, um fã de som automotivo.